navegarei sobre o firmamento, o céu de Anastácia, e aquela estrela eu direi, esses filhos que trago aqui são para ti. Conheça a história, a do homem de gravata e a do ancião. Tome o seu remédio, mas lá do outro lado, jazem num portão. Onde é que fica esse tal de pai?